Apocalipse, que Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, nós chegamos ao capítulo 15 do Apocalipse do Cristo de Deus, o último livro da Bíblia Sagrada, maior conforto para o coração dos crentes, porque nele Jesus aparece como o leão de Judá, o Todo-Poderoso, não para perseguir ninguém. Temos que explicar, porque quando no mundo se fala em Todo-Poderoso, a turma entende logo em perseguição, em autoritarismo, totalitarismo. As mentes humanas estão viciadas por causa da própria história, dos acontecimentos, pelos milênios que levaram as mentes a terem esse calo e muitos outros na cabeça. Eu falo de um Todo-Poderoso, Jesus, que no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 13, lembrando-se certamente do profeta Oséias, do capítulo 6, versículo 6, do Velho Testamento da Bíblia Sagrada, diz assim: e de vós, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E diz mais o Mestre, no capítulo 9, versículo 12, do mesmo Evangelho segundo Mateus: os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Agora eu pergunto, quem não é enfermo nesse mundo cheio de desamor? Porque a maior doença é a falta de amor. O maior sofrimento é justamente a falta de amor. Não amor somente entre um homem e uma mulher, entre pai e filho, entre mãe e filhos, entre irmãos, entre parentes. É amor entre todas as criaturas humanas. E diz João Evangelista, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8: aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. Então, quem falar em Deus, dizer que Deus é vingativo, que Deus é aquilo, não está falando do Deus divino. Está certamente referindo-se ao Deus antropomórfico, criado por nós, seres humanos, a nossa forma e semelhança. Depois querer que o Deus divino pague pelos erros do Deus humano, que nós erigimos, é uma injustiça tamanha como querer culpar, digo sempre, a Leucipo e Demócrito, os primeiros enunciadores da existência do átomo, dos matemáticos e filósofos gregos que viveram há 2.500 anos. É o mesmo que querer culpar a esses dois pela existência da bomba atômica. Bem, esse livro Apocalipse é a satisfação da nossa alma, porque o Apocalipse não apavora, a não ser os que vivem apavorados pelas suas próprias balbúrdias, que ele anuncia a volta do Cristo Jesus, que deu sua vida por nós, e sacrificou-se por amor, conforme ele próprio diz no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. Como Jesus é o autor do Apocalipse, o Apocalipse não pode ser um malefício para nós. É a carta de um amigo. Sim, ele recebeu o Apocalipse de Deus, como está no versículo 1 do capítulo 1. Mas ele próprio diz no Evangelho que ele e o Pai são um. Então podemos dizer que as profecias são de Jesus. Apesar de termos provado com o Velho Testamento, com Ezequiel, com Isaías, que o autor das profecias é Deus. Mas não há tempo aqui para voltarmos a esse assunto. Quem está me seguindo nas pregações do Apocalipse entendeu isso bem. Naquela série que fiz dentro da série Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração. Os profetas e o fim dos tempos. Vão lá que vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui. Aliás, de uma forma bem comum. Eis que Jesus vem com as nuvens e todos os olhos o verão, até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Quem diz isso? No versículo 8 do capítulo 1. Acabei de ler o versículo 7. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Então não temam o Apocalipse, que é de Jesus, que vem sobre as nuvens para sublimar o nosso conhecimento pela força daquilo que ele conhece muito bem, o amor. Vamos lá, capítulo 15, os sete flagelos, versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Quer dizer, as sanções da lei divina, quando as infringimos, as sanções têm que prevalecer contra aqueles que erram, para corrigir. Vocês não se queixam da impunidade no mundo? Que leva as nações a essa situação que aí vemos? Como não aceitar a sanção divina? Quer dizer que então que Deus vai ter que permitir o caos universal, cósmico, essa não. Isto aqui é muito importante, essa leitura dos sete flagelos. Por causa desse versículo primeiro, logo por causa dele, quando está anunciado que se vai consumar a cólera de Deus contra os erros humanos, as nações ficarão mais uma vez agitadas. Eu me lembrei da função dos políticos na Terra, e até digo, no primeiro volume, irmãos políticos, das diretrizes espiritualistas da LBV, não legisleis somente para corpos. Sim, porque as nações do mundo, os seus componentes, se têm corpos, esses corpos são habitados por espíritos. A política é, antes de tudo, um sacerdócio. Está na página 182, primeiro volume das diretrizes espiritualistas da Legião da Boa Vontade. O que é que eu fiz? Fui procurar a formação, a instituição dos diáconos, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 7. Falei só os primeiros, não vou até o sétimo não. Por que surgiram os diáconos? O que que tem a ver com os políticos? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, os helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, então, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Assim fizeram os discípulos, escolheram 7, entre eles Estevão, extraordinário Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, primeiro mártir do cristianismo. Apresentaram-nos, versículos 6 e 7, tem que chegar lá, né? Perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, quer dizer, passaram a eles o Espírito Santo, porque não adiantava aos diáconos tratar somente da carne. E crescia a palavra de Deus, sim, aí os apóstolos puderam pregar. Não é dizer que eles abandonaram de servir as necessidades humanas daqueles a quem pregavam, mas tinha aquele corpo de diáconos, a promoção humana e social, como na LBV, para que eles pudessem libertar os espíritos pela pregação, enquanto os diáconos cuidavam dos corpos, sem esquecer o espírito. Por isso os apóstolos impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes passaram a obedecer à fé. Bem, vamos voltar ao trecho em que paramos. É bom ficar um pouquinho em silêncio e pensar no que eu disse aqui. São coisas importantes. A LBV junta aos pregadores, aos diáconos, os que fazem a promoção humana e social, a sopa dos pobres, a refeição dos pobres, as escolas, o trabalho de enfermaria, distribuir as roupas, juntar corpo e espírito, caridade completa, como pregava o irmão Zarur, caridade integral. Eis porque, à medida que cresce esse trabalho da Legião da Boa Vontade, e a LBV provoca muita emulação, quer dizer, muita gente vem e copia porque gosta. Uns declaram abertamente por honestidade, outros calam-se. Mas o povo identifica, e isso aí aprenderam com a Legião da Boa Vontade. Nós dizemos isso com satisfação e humildade, porque é verdade. Eis porque, então, à medida em que cresce a Legião da Boa Vontade, a miséria só terá um caminho: ir diminuindo, até um dia que desaparecerá. Porque isso é uma ideia que se espalha pelo mundo. Que a LBV não somente faz, ela prega. E suas palavras são justificadas por suas obras. O maior discurso da criatura humana são as suas obras promovidas pela fé. Esse é um trabalho que significa mais que educar, é reeducar, porque banha de espiritualidade a instrução humana, o ensino. Senão o camarada aprende tudo que a sabedoria humana pode dar-lhe, e o que é que vai fazer? Usar aquilo para o mal. Não basta instruir, é preciso iluminar a criatura com o evangelho de Jesus. E o Os irmãos políticos devem prestar atenção a essa claridade divina que vem das páginas da Escritura Sagrada, sem fanatismo. A época do criou morre, já passou há tanto tempo, ninguém quer mais isso, nem o povo, nem os que pregam, quando tem juízo. E esse trabalho da LBV Mundial é mais que instruir, é iluminar a instrução humana com as luzes espirituais que vêm do Cristo Jesus. Meus amigos, meus irmãos, o dia que os economistas entenderem, os economistas do mundo, o que quer dizer buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, estamos sempre repetindo. Isso é importante, é uma norma da economia superior. Vocês com certeza verão que eles vão acertar o problema econômico, financeiro da humanidade. Tudo haverá de brilhar, até mesmo sobre a análise histórica materialista de Marx, que também cumpriu sua missão na Terra. Ele redigiu seus livros escandalizado com o que via. O capitalismo era uma coisa terrível, selvagem. Eu costumo dizer que tanto o comunismo como o capitalismo são dois ateísmos. E antigamente se dizia do comunista ateu, mas o capitalista que só vê um cifrão na testa do seu semelhante, o que é que ele é senão um materialista convicto? Nós podemos lembrar que as crianças morriam nas minas, lá na Europa, na Irlanda, na Inglaterra, onde houvesse minas, novinhos, meninos até de 16 anos, morrendo com os pulmões todos escurecidos pelo pó do carvão. Mas convém lembrar também que Marx viu um mundo que se transformou muito, hein? Ainda aguarda muitas mazelas, mas vai se transformando. É preciso um equilíbrio entre o avanço tecnológico, material, com o ético e espiritual. Enquanto não houver esse equilíbrio, perigo estará aí como a espada de Damocles sobre as nossas cabeças. Mas hoje, aqueles que tiverem olhos de ver, os grandes economistas, grandes de verdade, no sentido lato, integral, os grandes analisadores dos problemas sociais, daí por diante, se eles se lembrarem que antes de corpo são espírito, eles estarão batendo na porta da universidade adequada ao progresso completo da humanidade. Não adianta instruir, tem que educar com as luzes do Evangelho, da espiritualidade. E a legião da boa vontade, pregando assim, com isso, ela traz uma revolução para o mundo. Porque há pessoas que só veem Jesus como líder religioso, que deve ficar aqui, quanto mais melhor, dentro das portas, das paredes respeitáveis dos templos religiosos. Mas não pode ser assim. E quando eu digo respeitáveis, é porque os levam em alta consideração. Mas sou obrigado a dizer que Jesus é a religião da vida, é da porta para fora dos templos. Eu não me afastei do Apocalipse, não. no capítulo 15, versículo 1 do Apocalipse, os anjos não avisam os anjos que vem as sete taças dos flagelos para a consumação da cólera divina? Então nós estamos falando como devemos nos comportar para sobreviver a essa ira que nós plantamos. O que aprendemos? Que se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, Jesus não pode ficar aprisionado a qualquer templo, por maior e mais importante, melhor que ele seja. Ele tem que sair do templo para as ruas. Suas ideias, quero dizer, tem que ir para as ruas. E as ruas são as universidades, os lares, os partidos, os exércitos do mundo. Os parlamentos, o judiciário, o executivo, as empresas, os sindicatos, as diversões, que tudo isso é possível existir sob o seu comando respeitabilíssimo e libertador. Pois foi ele quem disse, o Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, naturalmente, que é de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Então a pregação de Jesus não aprisiona, não, ela liberta. O Gandhi, por exemplo, mas o Gandhi não era cristão, quem foi que ele disse? Só porque ele era brahmanista, jainista? Quem disse que o cristianismo tem fronteiras? É preciso libertar Jesus das algemas com as quais lhe quiseram submeter. Se ele é libertação, não pode ser escravo. Que libertador escravo é esse? Se Paulo apóstolo, considerando-se um prisioneiro dele, pregava que era um liberto. Sim, senhor, Paulo apóstolo. Ninguém mais liberto que ele. Você duvida? Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito de Deus, aí vive a liberdade, reina a liberdade. E Barbosa chegou por perto. Não pode haver justiça onde não haja Deus. Lembram-se disso? Fazer revolução é isso. Não é o brado, os gritos, nem o bramir das armas. Fazer revolução é sacudir as almas, os espíritos, iluminá-las, não com a nossa luz que não temos, mas com a luz dele. E aí essa revolução permanecerá para todos sempre, como eu disse naquela página, quando Alzira Zaru fundou o PBV, e disse que não era para agora aquele trabalho dele, mas era uma semente que ele lançava à terra, teria que morrer sobre a terra para nascer depois, frondosa, quando o amadurecimento da humanidade permitisse. Por isso é que eu disse, o PBV surgiu, fundado pelo saudoso Zarur, que andava adiante do seu tempo. O PBV surgiu para atender a uma exigência espiritual dos povos. Liberta o espírito e a carne se livrará. Porque ele também diz, o nosso divino chefe, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, falando da luz e das trevas, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, a luz que em ti existe são trevas, e grandes trevas serão. Jesus é a luz do mundo. Ele diz: brilhe a vossa luz para que o mundo, vendo-a, Siga o exemplo de vocês. Não se pode esconder a candeia debaixo do alqueire, mas no velador se coloca a luz. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifique a vosso Pai que está nos céus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 15 e 16, mas há o 14 que diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Se os que amam a Deus, ao Cristo e ao Espírito Santo são a luz do mundo, então por onde andarem, a treva tem que pedir licença e recolher as suas chuteiras. Jesus é a religião da vida. Não somente na área religiosa, mas na política, na ciência, na filosofia, na religião também. É bom lembrar. Claro, isso é óbvio, mas é bom dizer o óbvio. Nelson Rodrigues falava que só os gênios viam o óbvio ululante. Então vamos repetir o óbvio, que gênio só Deus, o Cristo, o Espírito Santo. Precisamos de Jesus na economia, sua luz, na sociologia, na filosofia, na arte, no esporte. Ele é o sol da cultura e o disparador psíquico da educação verdadeira. É Ele, Jesus, o Cristo de Deus. Quando vem os flagelos, nós precisamos dessa luz para a grande revolução que faça o homem sobreviver. O homem sempre sobrevive, essa teimosia é boa. Teimosia no amor, no bem, na solidariedade social, na fraternidade. A grande revolução social, ela tem que nascer pelo prisma espiritual. Fazem revoluções por aí, começam pondo liberdade e enchem as cadeias. Por isso a grande revolução tem que começar no espírito libertado, não no metecapto. Essa grande revolução tem que nascer do espírito. E é o que estamos fazendo aqui com vocês, pelo menos tentando, com boa vontade poderosa. Mas é de Jesus que parte toda essa coisa. Por isso é preciso que as universidades do mundo analisem o Cristo, como fazem com Sócrates, com Marx, com Engels, com Hegel, com Platão, com Aristóteles, com Inácio de Loyola, com São Tomás de Aquino, com Erasmo, e como vem Einstein, Planck, Bohr e assim por diante. Eles trouxeram realmente luzes para determinados setores. Mas Jesus, como dizia o saudoso fundador da Legião da Boa Vontade, é o sol da caridade. Viver é caridade, a caridade de Deus para conosco. Alguns falam, caridade é humilhante. Eles não vão ao dicionário para ver o que significa caridade. Caridade é sinônimo de amor. Quem é que não precisa de amor? Até eles precisam. A sociedade precisa de amor, mas também de justiça. Daí os flagelos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Portanto, meus amigos e meus irmãos, um dia a caridade será entendida como a maior concepção política jamais vista pelos homens, porque, repito, caridade é amor. E ninguém pode governar com ódio. Ninguém pode governar com ódio. Por isso diz o apóstolo Pedro, nós lemos, apacentai. Mas ele diz não somente aos apóstolos e presbíteros, mas também aos diáconos e a todos os seguidores do Cristo. Apacentai o rebanho de Deus, diz o nosso grande pescador da Galileia, na sua primeira epístola, no capítulo 5, os deveres dos cidadãos e dos mancebos humildes e vigilantes, anciãos e jovens. Diz aqui no versículo 2 e 3, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. É a palavra certa quando começamos, voltamos aos flagelos, já falamos várias vezes, no capítulo 15 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. E no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Mas eu pergunto a vocês, para ver se vocês estão mesmo atentos acerca do maior político da humanidade. Quem é o maior político da humanidade? Jesus! Jesus! Deve ser um exemplo para todos. Então Deus está presente.